sale de un pie forzado, ¿eh? Bajo una estrella del sur. Entonces yo voy a intentar hacer una décima, terminando con esa frase. Thank you. política é ter consciência e é ter nacionalidade, é escrever a verdade. Política é uma ciência de amor à sua querência até no momento crítico. Um verso meio analítico, digo de alma ativista, e dizia um anarquista que se mueram os políticos. excesivo afán